Cê já perdeu um camarada, já te deu vontade de quando vê Deus dizer, nessa cê deu mancada. Refleti na solidão da madrugada, com a incapacidade de entender a parada. Vagar pela calçada sem saber, ter e repite uma questão na mente. Por que olhar pro céu sem ver beleza no luar? Respira fundo na direta e o aperto no peito continuar. Vontade de rezar sem ter religião. Maldade é arrancar sem pedir permissão. Como gansos em prontidão, no frontidão, xingo e tapão. O montijão que deve não responde. Era então, a história se repete, irmão. Pontos finais da nossa ação. Motivos pra lembrar qual o motivo e razão da missão. Porra, relevar é foda, né não? Minha cota vai ser fazer valer, mandar pro cê na sincera intenção. Cê pediu, não deu tempo de entregar. Eu aprendi que a gente deve tudo menos esperar. Se der pra ouvir, peço, ei DJ, toca aquela lá. Que dessa vez a gente vai sentir sem escutar. Em cada instante as rimas não é bastante. O que tampa e o buraco na falta que fez quem tava antes. E o pior é que ele não vai voltar. Só em lembrança quando eu pegar minha caneta vou honrar. Hoje essa é pra você, primo. Essa é pra você, primo. Essa é pra você, primo. Essa é pra você, primo. Penso, talvez citar não seja necessário. O fato de que já fui a mais velórios que a aniversários. De que os melhores realmente vão. De que a terra não é lugar pra quem tem bondade no coração. Às vezes é difícil acreditar. Não tem palavra que possa confortar. Não tem peito que possa comportar. Vejo como se fosse um rolê e do nada se fosse voltar. Fico feliz, tio, de lembrar que nós sorriu da última vez, porra, hoje faz mais de um mês. É complicado em cada vez que me lembro. Minhas manhãs se tornam sóis no novo 11 de setembro. Menino bom, sonhador, dedicado, de valor, inspiração. Os que tão na de riscar, de compor, de dançar, de expor, se entregar pro que for, pra lutar, sem temor, sem lucrar, por amor. Viu, agora, como o bagulho é sério. Que nós é mais que tênis colorido e batida no estéreo. Tá além de qualquer interesse. Quando cê for dizer que dá vida por isso, pensa nos casos desse. É pra você, primo. Essa é pra você, primo. Essa é pra você, primo. Essa é pra você, primo. Por incrível que pareça, nós cada vez menos se acostuma, não importa o quanto aconteça. Meus cantos são louvores que exaltam amores, pra diminuir nos meus um tanto de suas dores. Então vive cada momento como final. O amanhã é tarde pra nós, pensa nisso na moral. Na intenção de ser melhor, ser maior, se encontrar. Eu não acredito que o motivo de nós vir seja voltar. No meio do stream, em vão eu tento mostrar pros caras. A única coisa que nós tem é o tempo. Valoriza a chegada, a partida, a volta e a ida. Os scratch, as batidas, cada dia é uma vida. E dela pra se levar só a paz, a certeza de ter feito o que tinha de se fazer. Firmeza, firmão, em cada sessão será sentida. Falta do primo que é irmão, a história não será esquecida. Minha cara é encerrar a transmissão, com aperto no coração. Sem saber o que dizer mesmo, irmão. Olhando como um retrato, uma recordação. Então a gente vai continuar. Pra mim é a melhor forma de te respeitar. Irmão, família, obrigado por me escutar. No meio de tanta coisa eu tinha que falar que é pra você, primo.